dessa vez eu vou ignorar as mensagens, ligações carentes. Eu não vou e não posso aceitar. Tô tirando você da minha mente. E tu só liga quando quer me usar. Dá pra ver toda a sua intenção. Tu me quer, mas não quer me amar. A revoada sempre foi a opção. Vou fazer do jeito que tu faz. Vou tirar sua paz, jogar o seu jogo. Eu vou tá onde você vai tá e vou te provocar só pra sofrer em dobro. Vou fazer do jeito que tu faz. Vou tirar sua paz, jogar o teu jogo. Eu vou tá onde você vai tá e vou te provocar só pra sofrer em dobro. Só pra tu não errar de novo. Alcione Paredão, Carreta Pitbull, tamo junto, sofre aí. Dessa vez eu vou ignorar as mensagens, ligações carentes. Eu não vou e não posso aceitar. Tô tirando você da minha mente. E tu só liga quando quer me usar. Dá pra ver toda a sua intenção. Tu me quer, mas não quer me amar. A revoada sempre foi a opção.